Toda a parte de Deus. Eu acho. Vamos lá, vamos lá. Ah, sim, vamos lá. faz o fogo aqui. Aqui, ó. Hoje é aqui, ó. Tá, hoje não tá pedindo foto. Ô, Carlinhos! Você, depois que você melhorou de vida, você não liga mais, mora? Onde está você? O seu tá guardado, demônio. É da raça mistério, não pode falar nada, não, que ela não gosta. Cadê a Thali? Olha aqui, ó. Eu só não estou alegre porque as cores do Bahia. Atalho, cores do Bahia. É a cor mais bonita do Bahia. Que eu que é. Eles disseram que ia tomar seco. Vai ficar no silêncio. Cadê a viola? Abre, abre. Abre, abre. Bora ficar no silêncio. Thank you. Thank you. De lado, você vai ter que botar ela aqui. Ai! Lá para me soltar, né? Cadê Luiz? Ai, tudo bom? É só assim, né? Olha, eu tô cansada. Thank you. Falou que tá tudo bem, falou de 75 graus. 75 graus, tá bom. 75. Thank you. A gente desce aqui na volta, vem por lá. Falei ontem, não foi? Eu disse, será que não vai acontecer? Na volta aqui, eu vou final de semana ele vem. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. José? Oi. Tá falando pra mim. Tá falando pra mim. Quer falar aí, Rosinha? O que tem? Mas de manhã você trouxe mesmo. Sim, xará. E aí, cara? Batendo com batendo aí, né? Yeah. Thank you. duro. Colega é duro. Segura essa aí, tá? Cadê a viola? Ali está a igreja dela, que era aqui atrás. Derrubaram para fazer casa, tal, mas a faia dela foi tudo embora. E junto a ela, o padre, não sei porquê, o padre não quer que vá adiante. Né? Mas o que acontece é o seguinte: ela tem que brigar pela tradição de Cachoeira. Então, muito parabéns para vocês. Estou gostando, estou vendo caras novas. Vocês têm que dar continuidade a nós, que nós estamos passando. Mas tem que ficar para as gerações futuras esse legado que vocês conseguiram. Parabéns, parabéns a Deus a vida de vocês. Esse ano são 60 anos. 60 anos, é isso mesmo. 60 anos. Amém. Thank you. Cabeça de bloco. Thank you. Bye. Jesus. Vai entrar não, José? Thank you. esquecendo da gente, Edmo? Que atropelar? Ele tá esquecendo da gente, que atropelar? Já tá ele. Tem que ser ele que ele tinha que pagar pra passar. Eu ia atacar ele pra dar 10 anos. Thank you. Bora, vamos. Não pode ser. Ah, Bahia, Bahia, Bahia. Bahia. Ele tá no caminho, saca, é sofredor também. Há 300 anos, mas já foi bicampeão. Há 300 anos. Uma cagada hoje que foi com o Corinthians lá em frente. Não foi comprado. Uma cagada daquela também. Se eu aposto lá, eu vou comprar. Se eu aposto lá, eu fico. Quando o Vitória ganha, é roubado e comprado. Aqui, ó. Aqui, ó. Quando o Vitória ganha, é roubado e é comprado. Ninguém falou que foi roubado, né? Foi a cara que ele deu pra ver o grupo todo. Muito mais ele não conseguiu. Vamos caminhando alta. Thank you. Vamos, vamos. Você viu lá? Não chegou a ver porque o corredor tava. Meu avô morreu com a cidade. Meu avô morreu com a cidade. 25 anos. Almoçando, rapaz. Isso era mulher de chinês, de não, almoçando, ali é muito grande, rapaz. 105 anos, então. É que pode. Almoçando. Não é? A emoção. Thank you. ele. Ah, pessoal aí também. Todos que fedor de esgoto. Tá muito doce, não tá fazendo nada. Esse? Todos que fedor de esgoto. Mas essa mulher tem sempre tanto fala de um menino nesse esgoto. Não mora assim não, cara. É por isso que eu já moro dentro da Roma pra não ver nem esgoto. Agora que é só os graúdos aqui. tantos anos de vida, que eu estou completando 90 anos. Então, eu convido vocês para ir assistir a missa na Igreja da Matriz, 5 horas da tarde. No momento, quando sair lá, todo mundo como caramba. Gente, tiver a bagulho demais, vocês já sabem de perto a coisa como é. Mas todo mundo já sabe. A casa é de vocês, a casa é nossa. A aniversariante sou eu, 90 anos, não é 90 dias. Né? Acho que é motivo que eu já estou me despedindo do mundo, porque cada hora uma coisa. Quem falou com a senhora? Quem falou isso? Eu? Tô mentindo. Não. Eu estou sentindo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tem muitos tamas no pé aí. Olha, a casa tá aqui, porque o negócio tá lá. Tá tudo em paz. Eu conto com todos vocês, minha vida. A mulher, a dona Dalma, o pé, o negócio tá lá. Maracuja. Isso é o que? Maracujá? É. Ah, não vou não. Mas não, não gosta? Você gosta de quê? Maracujá não duro não. Aí é baixa pressão. Não é por causa disso não, porque eu não digo. Eu bebi essa de cabeça na hora. Maracujá? E de outro sabor? É porque eu tomei um bebo desse negócio aí. Ah, mas de outro sabor bebo. Ah, outro bebo. Eu vou pegar um lá em casa. Qualquer outro, mas não vai sair no bebo. Dia 27. Se eu me sento também, a irmã não vai sair, mas eu vou pelo horário dela, dá tempo, porque a gente termina cedo. Puxa aí, Zé. Você quer passar no carro? Thank you. Esse é.